Salve, salve pessoal, aqui quem vos fala é o Luiz Lanzoni. Estamos chegando aí com a primeira entrevista da parte final do The Ultimate Awesome. Estamos aí com o candidato que classificou em quarto lugar, Pepper. Firmeza, Pepper? Bom, o Pepper tava falando aqui em off que não é porque ele se classificou em quarto que ele vai perder, ele veio pra ganhar. Certo? É, então é isso aí, vamos ver. Vamos explicar primeiro, não só para o Pepper, mas para todo mundo, como funcionará o desafio. Eu tenho 10 temas, cada tema eu tenho uma pergunta. E eu vou fazer essa pergunta para você. Os outros candidatos, por terem se classificado na melhor posição de você, vão ter uma vantagem. Eles já saberão os temas, porque são os mesmos temas, certo, Pepper? É um outro detalhe que é a premiação. Bom, eu vou dar um título, uns dois títulos de DVD. Ainda não decidi quais, mas eu acho que só vou dar pro primeiro colocado mesmo, apesar do Boiaca e do Gustavo terem me falado pra dar pro segundo ou pro terceiro, alguma coisa assim do gênero. Mas é depois a gente isso vê, eu só vou deixar bem claro que o primeiro colocado irá ganhar dois títulos de DVD. Correto, Pepper? Outro detalhe que eu gostaria de falar é que eu vou, quando eu falar o cronômetro começa a rolar já, eu já vou fazer a pergunta e você já tem que responder. Essa disputa é contra o relógio, certo? Então vamos começar. E o primeiro tema tem como o nome do tema é Todo Mundo Sabe. Ou seja, esse é a melhor, é a parte mais fácil aí das perguntas. Então o cronômetro vai começar a rolar já. Pepper, quais são os dois pay-per-views que fazem parte da Road to WrestleMania? Certa resposta. Primeiro tema aí, você já conseguiu fazer em 10 segundos, um tempinho bom aí. Já vamos logo pro segundo tema, que tem como nome Luta Livre Nacional. Pela risadinha já percebi que foi alguma coisa boa ou ruim. Vamos ver agora. O cronômetro começa a rolar já. A ABRALUL, Associação Brasileira de Luta Livre, é comandada por quem, Pepper? ABRALUL, Associação Brasileira de Luta Livre. Vou dar uma dica aí. É o Lula. Bom, uma dica aí pra você é que eles fizeram uma parceria agora com a PWF. Ele é o único cara que tem parceria com a PWF e com os Gigantes do Ringue. Vamos. E aí, Pepper, arrisca o nome aí. Não, Bob. Não é Bob Jr. Serdã também não é. Não é o Hulk Hogan, graças a Deus. Não sou eu. Deixa eu dar uma dica pra você. O nome dele está relacionado à tempestade. Não, Raio Negro. Não é Raio Negro. Trovão, certa resposta. Com 1 minuto e 59 segundos, você já tem o seu tempo. Mas vamos já pro para a terceira pergunta, que tem como nome, terceira pergunta não, desculpa, que tem terceiro tema, que tem como nome, Histórias títulos e campeonatos do wrestling americano. E o cronômetro começa a rolar já. Qual é o lutador mais alto a lutar em um ringue de luta livre nos Estados Unidos? É o Khali. Não. É um latino. Certa resposta. Com 2 minutos e 15 segundos. O Pepper, apesar de ter derrapado um pouquinho na pergunta de no tema 2, está indo bem, está indo bem. Vamos para o tema 4. Vamos para o tema 4. Que tem como nome Wrestling Mundial. E o cronômetro começa a rolar já. Quem é o atual AAA Mega Campeão? É. Não. O Dr. Wagner é o ex-campeão. Ele perdeu esse título. Certa resposta. É o Zorro, que tem aí conversas que ele está prestes aí para TNA. É um ótimo lutador, eu confesso que eu gosto muito dele. Assim como eu gosto muito de muita gente da AAA, da CMLL. É bastante legal eles. Bom, vamos para a quinta pergunta, que tem como tema Gimmicks Match. É. E a... Não, calma aí. O cronômetro começa a rolar já. Originalmente sou da NWA, mas fiquei famosa na WCW. Na minha match, dois rings ficam lado a lado com uma jaula em torno. Que estipulação sou eu? War Games Match, certa resposta. Respondeu bem essa pergunta. Respondeu bem. Já vamos já para a sexta pergunta, que eu achei que o pessoal vai... pelo menos vai gostar bastante da partir de agora dos temas, pois os temas são... a partir de agora fica legal. Quê? Também, mas são temas que vão fazer homenagem a algumas pessoas. O tema de número 6 tem como nome HBK, a lenda. E o cronômetro começa a rolar já. Quantas vezes HBK teve uma match escolhida como Match of the Year pela PWE? Não. Quantos? Não. É. Não. Certa resposta, Pepper. Bom, foi. Respondeu bem essa pergunta. Mas já vamos já para a resposta de... ao tema de número 7, que tem como nome O Senhor do Vale da Morte. Pelo menos acho. E o cronômetro começa a rolar já. Quantas 5 Star Mats Undertaker tem? Quanto a quem foram elas e em que estipulação? Puta, essa daí você me surpreendeu, hein? Essa daí eu achei que você iria bobear um pouco, mas essa daí foi boa, hein? Foi boa aí, ó. Você já tá na oitava pergunta com um tempo de 3 minutos e 36 segundos. Só que agora eu vou te contar um detalhe. Agora o bicho vai pegar. Eu pelo menos espero, né? Porque se você me fazer um tempo menor do que 5 minutos, eu vou ficar bem desapontado. Eu vou ser bem sincero. Você tem um minuto e pouco aí pra fazer. Bom, nós vamos para o oitavo tema, que tem como nome Os parceiros que ficaram na história. Ed e Christian tinham fama, gosto público e talento. Só faltava o título que chegou em que evento? E em que tipo de estipulação? E aí, Pepper? Em que evento que eles ganharam e que tipo de estipulação foi? Não. Eu falei que agora começava. O negócio começava a ficar tenso. Só um detalhe, você não acertou nenhuma das duas perguntas. Deixa eu só explicar de novo a pergunta. Em qual evento eles ganharam a primeira pergunta e em que tipo de estipulação? Qual? Me fala, em que WrestleMania? Tá aí em que match? Certa resposta! O Ed e o Christian ganharam pela. Quê? Então, só falta 6 segundos pra começar o meu tempo que eu fico assim pensando. E agora vamos pra nono tema, que tem como nome The High Masters. Esse tema vai falar dos High Flyers, de alguns High Flyers que deixaram assim. E o tempo começa a rolar já. Ed Guerrero foi 4 vezes WWE Tag Team Champion. Cite os seus parceiros. Puta que eu pariu, hein, Pepper? Essa foi muito bem. O primeiro que você acertou, o Tahiri, eu achei que você ia demorar, mas foi bem, olha só. Mas pelo menos uma coisa já tenho de boa. Você já passou 14 segundos na marca que eu tinha, você já não tem um tempo menor do que 5 minutos. Isso aí, tá bem. E vamos para o décimo tema, que é um tema aí que o pessoal já deve saber qual é, pelo apresentador que tá vos falando. Eu já falei de tudo, menos do que da ECW. O décimo tema tem como o nome Extreme. Is EC Double. E o tempo começa a rolar já. A feud mais memorável de Tommy Dreamer foi com Raven. Esta feud durou anos. Quantos combates Tommy Dreamer venceu nesta feud? Quanto? Tomar no seu cu. Você acertou. Mas você é chato, hein? Mas agora vamos. Você tinha ido melhor. Foi a única pergunta que te deixou na mão. Vou falar, hein? A do Ed Guerrero você me surpreendeu. A do Tommy da SW, nossa senhora, porque a Fiat durou anos e ele só ganhou uma luta. Foi a última luta. Até então ele não tinha ganhado porra nenhuma. A do Undertaker você me surpreendeu bastante. A War Games pra mim tava na cara. A do Triple A Mega Campeão. Eu achei que você, por ser um cara que acompanha o Wrestling Mundial, eu achava que você já iria ter uma certa facilidade. Mas, vamos supor, se fosse algum dos outros candidatos, eu já teria mais dificuldade do que você teve. Isso daí é certeza, porque não acompanha muito Lucha Libre e outras coisas aí que no Wrestling Mundial vai conter. E bom, o seu tempo foi de 5 minutos... 35 segundos E 90 centésimos, Pepper. Tá bom, rapaz. E ó, outra coisa que eu não deixei, que eu não falei ainda, é que algo bom depois pro campeão do The Ultimate Awesome, além dos DVDs, poderá ocorrer aí, não está certo ainda, mas participará de um desafio aí que poderá ficar conhecido como o cara que tem o maior conhecimento de wrestling. O cara que ganhar o The Ultimate Awesome poderá ter um título desse. Ainda não está certo, a gente está negociando aí algumas coisas ainda. Mas ó, seu tempo foi muito bom. Só pro pessoal que não sabe, achou as perguntas muito fáceis. Eu fiz 10 temas, cada tema 4 perguntas, e elaborei 4 fichas de perguntas por sorteio. A ficha que o Pepper pegou foi a ficha de número 4, certo, Pepper? E como que foi a escolha? O primeiro colocado, que foi o criador Livrais, ele tinha as opções de escolher a ficha número 1, 2, 3, 4. Ele escolheu a ficha dele. Aí o segundo colocado, que foi Lucas Godoy, escolheu a ficha dele. O terceiro colocado, Marcos Mizani, não pôde escolher a ficha dele, pois ele estava viajando. Então foi feito um sorteio para saber qual seria a ficha dele, e a que sobrou foi a do Pepper. E a do Pepper é a ficha número 4, e ele foi bem. Vamos falar aqui. Olha, já começou bem, Pepper. Não, essa é a fase final. Essa é a fase pro DVD. E bom, agora é torcer, secar um pouquinho os outros participantes, né? Que secar é bom também. É, macumba do bode comigo ninguém pode, alguma coisa assim do gênero. Mas então, gostaria de agradecer aí sua participação e manda um alô aí pros seus candidatos e pro pessoal aí. Então, galera, essa foi a primeira. Não é nada pessoal, né? Só quer ter o DVD na tua casinha e boa, né? Só o DVD já basta. Bom, o tempo foi de 5 minutos 35. Gostaria de agradecer o Pepper aí por participar da promoção. Gostaria de agradecer a todo mundo que escutou. Firmeza, galera. Falou, tchau, tchau. Até a próxima entrevista, que poderá ser ou com o Lucas Godoy ou com o Marcos Mizani. Ainda não está certo por causa da viagem do Mizani. Firmeza, galera. Falou, tchau, tchau. E esse foi a primeira entrevista da edição final do The Ultimate Awesome.